Sem querer. A necessidade era latente, urgente, quase dolorida e não conseguia mais identificar as origens temporais. Todos os mecanismos cognitivos foram acionados para tentar suprir uma vontade intrínseca que simplesmente estava. Sem guardar noção de tempo, de referência, de formação, de subterfúgios eclesiásticos, ela simplesmente era. Os mecanismos cognitivos apontavam para uma investigação sobre a origem da necessidade, a razão dessa necessidade latente e como saná-la. Uma ordem generalizada de hipóteses brotou sem pedir licença, sem aviso prévio, sem levantamento de premissas. Se há evidência do sentir, há a comprovação do existir. A vida pulsava nas veias abertas ou não, pulsava na epiderme, nas células nervosas e podia ser comprovada na percepção da natureza, das árvores, dos pássaros, do ar, do sol, do verde pujante, do azul cristalino, da transparência nítida de tudo que cerca. De tudo o que está ao alcance dos olhos. Poderia ser percebida também no vento, no frescor da água que escorria entre os dedos, no sabor das frutas colhidas no pé, no toque suave da pele macia. De tudo o que está ao alcance do tato. No canto dos pássaros, no uivo dos lobos, nos coaxares, nas estridulações, nas vozes humanas. De tudo o que está ao alcance do ouvir. Comprovada a vida, consequentemente, comprovada a necessidade como algo inerente à vida, mas ávida humana, ávida que conseguia ter consciência do próprio existir. As vidas que não se pode comprovar que tenham consciência do próprio existir sabe-se que têm necessidades inerentes às suas formações biológicas ou materiais. Não há, pelo menos até o momento, pesquisas que possam embasar direcionamentos conclusivos sobre a comprovação de manifestação de necessidades metafísicas de seres vivos que não o homem. A partir destas elucubrações chegamos ao ponto em que podemos afirmar que a necessidade latente, a necessidade que dá origem aos fatos, é essencialmente humana, ou exclusivamente humana. Tal conclusão pode não trazer um conforto imediato, mas indica uma direção, uma estrada a ser trilhada no sentido de sanar necessidade tão carente. A consciência da vida se dá há milhares de anos. Compêndios são os registros desta consciência e podem ser acessados para fundamentar a lógica do pensamento. Com quase precisão, podemos destacar que é uma necessidade inerente ao existir humano, ou pelo menos, à consciência deste existir. Os registros mostram que a investigação não é recente, ela acompanha evoluções, acompanha desenvolvimentos, transformações na maneira de pensar, ver o universo, mas está lá, sempre presente direta ou indiretamente nas formulações de hipóteses, nas formulações de dogmas, nas formulações de éticas e tantas outras formulações que balizaram as relações humanas. O caminho estava traçado, se há um ser que existe, há a necessidade de algo. Se a existência gera necessidade e a necessidade gera algo, então a existência gera algo. Seria a palavra algo? Seria algo concreto? Seria algo intrínseco, fugaz, resistente? Seria algo oculto, algo explícito? Seguindo a mesma lógica, não é porque existe uma estrada que será fácil a caminhada. A estrada tem suas curvas, tem seu piso nem sempre liso, tem seus aclives, tem suas transversais, tem seus declives assustosos, tem seus afloramentos, seus precipícios, tem suas pedras no caminho e suas bifurcações. As pedras, a poeira, os barrancos, as folhagens, os animais a cruzar desavisados, as florestas, os riachos, os transeuntes em movimento contrário, os sinais, as casas, as cidades eram a manifestação de algo. Uma pedra e seus minerais constituintes, um galho e seus veios, o chão lodoso, a água da chuva constituem algo. Aquilo que se vê, se toca e se sente corrobora com as deduções dentro de uma lógica aristotélica do pensamento indutivo. A concretude de presença totalitária trouxe um conforto de natureza etérea. O efêmero é determinantemente contundente, se esvai em todos os sentidos, no tempo percebido, na neblina densa, no cantar pianíssimo, na fruta temporã, na gotícula do perfume, entre os dedos. O tempo é absolutamente indiferente aos anseios humanos. Segundos de certezas vãs clicavam na mente numa periodicidade latente, minutos de circularidade perturbadora habitavam vagarosamente, horas de caminhadas e tatos expectantes, dias elípticos de mergulhos ocasionais, semanas inteiras de novenas extrapolantes, meses e anos e décadas, uma vida inteira sem eternidades, como se a marcação do tempo fosse trazer algum alívio. Talvez a bifurcação não tenha sido observada como uma palavra de natureza brilhante. O primeiro dia antecede o segundo, que antecede o terceiro, portanto, o terceiro também antecede o primeiro. Mas cada dia é um dia único e como tal pode trazer surpresas, pode eleger presidentes, pode trazer a chuva, pode brotar a planta, pode nublar o sol, pode cair granizo, pode encontrar uma moça, pode subir as escadas, pode criar asas, pode ruir as cordas, pode frouxar os sapatos por descer ao chão, pode amassar o pão, pode visitar os castelos, pode acreditar que eram suntuosos, pode estar sozinho, pode até alegrar um ínfimo coração. Era um dia comum, a expansão do universo se dava nas mesmas direções conforme a percepção dos seres humanos, os movimentos decorrentes do impulso original atendiam à lógica apaziguando as inquietações de várias ordens. Principalmente as ordens científicas se encontravam numa calmaria bem significativa neste dia. As ordens esotéricas também viviam uma quietude reconfortante, sem saltos qualitativos ou quânticos, sem abordagens reveladoras e uma quietude degradece fez presente. O sol brilhava na parte setentrional deixando a noite para o outro extremo do planeta, correspondendo às expectativas de normalidade sempre tão necessárias para evitar sobressaltos, para evitar naufrágios, para evitar descarrilamentos, para evitar mudanças abruptas tão combatidas pelos humanos na esperança de continuarem a ser os mesmos. As nuvens, tão necessárias para evitar o monocromatismo do céu, se faziam presentes esparsas, os ventos se encarregavam de gerar mudanças paulatinas quase sempre, refrescavam quase brisa e chamavam a atenção para o existir das árvores com movimentos adjacentes. As cidades com seus acúmulos, seus excessos, suas desigualdades específicas e genéricas se faziam existir dentro do que era percebido como normalidade por seus habitantes. Edificações, automóveis, avenidas, vidros, barulhos, fumaças quase impossibilitavam enxergar o indivíduo, só a massa se movimentava em múltiplas direções, com múltiplos direcionamentos, com múltiplas pressas, com múltiplos interesses neste dia extremamente comum. A luz corria pelos fios, os computadores estavam ligados, a internet logava todos, os bancos estavam abertos para saques e pagamentos, as bolsas operavam nos seus movimentos oscilatórios, as lojas estavam abertas com vitrinas atraentes e maquininhas de crédito e débito, o cantor de rua tinha caixinha, o vendedor ambulante buscava espaço, a sirene dos bombeiros pouco chamava a atenção, os esbarrões eram constantes, de repente, em um espaço. Um espaço que fugia à normalidade daquele dia, um espaço que estava contido no todo, mas se destacava por ser ímpar, por ser único, por ter estado sempre ali, por não sofrer qualquer tipo de abalo, por não afetar o todo, por não se dissociar dele, por surgir de forma espontânea, por estar dentro e sempre ter existido. Os movimentos externos continuavam. O movimento interno se fez espontâneo por necessidade intrínseca ao existir. As mãos, as cordas, as asas naturalmente geradoras de movimentos palpáveis não foram utilizadas, a quietude se fez ampla, algumas bagagens foram esquecidas, dispensadas, os desejos foram abolidos de todos os seus pecados, a razão não cabia na circunferência, ou sem querer, e falei com ele.